Você vai temer quando você vê o pano vermelho. Sem face, me abrace. Quem sabe que isso é verdade? Ninguém, porque sou seu pesadelo. Bem-vinda à dimensão do medo. Gosto quando tentam fugir. Seu desespero tem cheiro. Tem alguém aí? Temido desconhecido, não fecha a janela, pois te vejo pela sua. No fim da noite você corre, mas te alcança e você fica em choque quando apaga a luz da rua. Quando olha sua foto, ver algo misterioso e desaparecerá no breu. Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto, mas eu verei os céus. Não preciso de Halloween pra te assustar. Hoje o terror vai ser real. Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar. Conhecerão o verdadeiro mal. Slenderman, Slenderman, Slenderman, o homem sem face. Slenderman, Slenderman, Slenderman, o homem sem face. Hoje o terror vai ser psicológico. Vão olhar no relógio e não vão notar o sumiço. Podem procurar vontade na neblina, não me misturo. Até acharem uma peça, a Slender já fez tudo. Enxergo tudo, aterrorizo o mundo. Quem me viu tá mudo, cego, surdo, vulto negro. Sugo sua alma com tentáculos, sem deixar rastro, vestígio, obstáculos. Falam que é ficção, mas é realidade. Quando eu te pegar, não vai dar pra virar a página. E pra sua família só vai restar a saudade. E o ponto final da sua história é sua lágrima. Quando olha sua foto, ver algo misterioso e desaparecerá no breu. Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto, mas eu verei os céus. Não preciso de Halloween pra te assustar. Hoje o terror vai ser real. Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar. Conhecerão o verdadeiro mal. Slenderman, Slenderman, Slenderman, o homem sem face. Slenderman, Slenderman, Slenderman, o homem sem face. Veja o meu terno e esteja no inferno. Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno. Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos. Seja no parque, jardim ou escola, no fim estarão comigo. Te persigo pela vida inteira, mas temido porque eu sou a lenda. Quando estou perto, causa enjoo e tontura. Depois disso, você grita, mas é besteira. Tá sozinho, mesmo assim tenta. Suicídio pra se livrar da minha tortura. Quando olha sua foto, ver algo misterioso e desaparecerá no breu. Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto, mas eu verei os céus. Não preciso de Halloween pra te assustar. Hoje o terror vai ser real. Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar. Conhecerá um verdadeiro mal. Sete minutos, sigilo escasso nos beats. Nerd Hits.